Thank you. Eu tenho uma única coisa a dizer e talvez seja a única que não devo dizer, mas se não disser nada, este dilema entala-me, e se disser que direi eu se ainda resta algo para dizer? O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. O meu olhar é nítido como um girassol. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se ao nascer reparasse que nascera. O meu olhar é nítido como um girassol. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como num mal me quer, porque o vejo, mas não penso nele, porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Pensar é estar doente dos olhos. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. O meu olhar é nítido como um girassol. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque amo, e amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe porque ama, nem o que é amar. O meu olhar é nítido como um girassol. Amar é a eterna inocência, e a única inocência é não pensar. Ao entardecer, debruçado pela janela e sabendo de soslaio que há campos em frente, leio até me arderem os olhos o livro de Cesário Verde. E ando na cidade como quem anda no campo. Isso é tão triste como esmagar flores em livros e pôr plantas em jarros. Thank you. inseto cabisbaixo, com um élitro de prata. Suponhamos que ele é púdico e desajeitado, e que detesta a eloquência e os gestos exuberantes. Talvez sorria para os pequenos grãos do seu caminho. Talvez se sinta ridículo e seja afetuoso. Quem sabe se também, perante os enigmas, esse inseto se sinta perplexo e murmure algumas sílabas de uma prece. Não sabemos se, de vez em quando, esse inseto contempla as constelações. Talvez tenha uma companheira e um pequeno filho. Talvez goste de danças nas festas, em que esvoaçam flâmulas vermelhas. Talvez esse inseto seja um filósofo, um poeta. Thank you. E nos outros. Viu debaixo da cama, em cima da secretária, entre os livros. Fui perto e longe. Fui à polícia, aos perdidos e achados. Recorreu um anúncio do jornal. Por fim, admitiu. Aquela mulher, definitivamente, fizeram-o perder a cabeça. Depois de anos de namoro, receoso, fui pedir a mão da namorada. O futuro sogro ouviu. Hesitou. Por fim acedeu. Mas doeu-lhe. Doeu-lhe muito ver a filha manita. Quanto a mulheres, prefiro as corcundas. Têm saliências dos dois lados. Observador, o empregado do snack, mede o cliente. Nariz abatatado, olhos de ovo estrelado, bochechas de bife mal passado. Então, e para beber? Aquela história fazia a chorar. Tinha a letra miudinha. Tenho um gato que pesa 150 quilos. Epá, mas isso é um tigre. Coça a cicatriz extensa no ponto do pescoço. Será? Thank you. irreparável. Perda irreparável. Perdeu o cabelo, comprou uma peruca. Perdeu os dentes, adquiriu uma placa. Perdeu a mulher, casou de novo. Perdeu os filhos, fez outros tantos. Perdeu os sentidos, reanimou. Perdeu o comboio. Thank you. Como pode um homem? Como pode um homem carregado de filhos e sem fortuna alguma ser poeta neste tempo só de filhos da puta ou de putas sem filhos? Neste espernegar de canalhas, como pode ser? Antes ser gigolô para machos e ou fêmeas, ser pederasta profissional que optou pelo riso enternecido dos virtuosos que se reveem nele e o decepcionado dos políticos que com ele não fazem chantagem porque não vale a pena. Antes ser denunciante de amigos ou inimigos para ganhar a estima dos poderosos ou dos partidos políticos que nos chamarão seus gênios. Antes ser corneador de maridos mansos com as mulheres deles fáceis. Antes reunir conferências de São Vicente de Paula para acudir com camisas aos pobrezinhos, entre os quais, às vezes, aparece um ou uma que dá gosto ver assim tão pobre, por se lhe verem os pelos por entre os rasgões da camisa. Ou algo de mais impressionante para um subconsciente que sempre se comove com miséria alheia. Antes de ir para as guerras da civilização cristã ou da outra, matar os inimigos da contracorrente e das fábricas de celofânicas bombas, antes de ser militar ou maravilhoso do circo ou santo ou demónio doméstico, torcendo as orelhas aos filhos à falta de torcê-las aos filhos da puta. O gato, o cão, o piolho, antes de correr os riscos do DDT, das carroças que os municípios têm para cães suspeitos de raivosos, como todos os cães que se vê não longarem as partes das donas ou dos donos. Antes tudo isso, que assistir a tudo, sofrer de tudo e tudo, e ainda por cima ter retirado o amor paterno, e os sorrisos displicentes dos homens de juízo, que deram pílulas às esposas, ou as mandaram à partida secreta, e elas quiseram ir. Antes de morrer. Mas de que adianta morrer? Quem nos garante que a morte não existe só para os filhos da puta? Quem me garante que não fico lá, assistindo a tudo, e sem sequer poder chamar-lhes filhos da puta? Com o devido respeito a essas senhoras, que precisamente se distinguem das outras por não terem filhos, nem desses, nem dos outros. Mas mesmo isso não consola nada. A quantidade e a variedade gastaram a força dos insultos. E não se pode passar a vida, esta miséria que me dão e querem dar a meus filhos, a chamar nomes feios a sujeitos mais feios do que os nomes. Como pode um homem sequer estar vivo no meio disto sem que o matem? E o pior é que o matam, sim, mesmo e sem saberem primeiro quem, para não se inquietarem com o problema de terem morto por engano um irmão, desfalcando assim a família humana e algum ornamento que a tornava menos humana e mais puta. Thank you. Thank you. Obrigado. Simões, Paulo Ramos, Matias Rossi, Paulo Duarte, Marcelo Magalhães, Afonso Castaneira.